dando uma rodinha na quina. Os novinhos tem malícia, os potoqueiros circuitando. E não sei quem bota as quadradas pra fulano. Cê viu? Quem viu? Nem me envolvo na fita, Joe. Onde rola o peso assim pra mim tá bom. Os mais fortes da quebrada bota as prata pra brilhar. Me segura que hoje é sexta e mais tarde eu vou frevar. Qualquer coisa o contato é o celular. É, muito aprendi e vou andar pelo certo. Que tipo é um sonho, quatro pop e seis caneco. Mas por enquanto tamo aí no mundão. E bota as tranças no pelo que é pra mostrar que é nós mesmo. Rola as inteiras do vinho e traz a taça pra ficar daquele jeito. Somente ninguém nasceu pra semente. Deixa pra lá e bota o som pra tocar. Oh, Joe, longe dos cabritos, eu tô na fé. Oh, Joe, dono das potocas, quem que é? Oh, Joe, longe dos cabritos, eu tô na fé. Oh, Joe, na fé. Oh, Joe, na fé. E os pescoços tu fica só te telando. De qual que é, sou assim, sou lá do gueto, Joe. É meu gingado que desvia dos pró. Essas doninha castela, pode crer, tô naquela. A gelada cai bem e marca preso. Os novinhos que tão correndo, pode saber, é atropelo, é pé de pano. Mas já que tamo aqui, traz outra aí, calibra aí. Sem trocar ideia e ganha mais um 10. Os molequinhos que sai de casa e bota melhor peita pra curtir. Topo que der, tamo aí. Os marafa sabe bem quem é quem. Mas qualquer coisa liga nós, fim de semana de bobeira. Madruga é só doideira. Dono dos vacilos é o moço que nem comenta. Tô em paz, Zezão. A vida é boa, chega de aprontação. Vamos então, tipo assim, sempre de olho nos parangolê. Vai lá saber. Oh, Joe, longe dos cabritos, eu tô na fé. Oh, Joe, dono das patocas, quem que é? Oh, Joe.